Um, dois. Tá. Ok. Tá. Conversas aleatórias. Future Music. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, edição número 178, não é, Nuno? Quando é, Dom Duarte? 178. 178. Pronto. Hoje nós estamos um bocado de marca frigorífica, é verdade, mas por condicionantes técnicas vou pedir as mais sinceras e falsas também desculpas, porque nós aqui não ficamos por meias medidas. Mas podem chegar para a frente, Chega para a frente, Joaquim Luís, que agora é tempo de falar para o microfone. Ora, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o local onde se encontrem. E encontramos aqui no dia terça, no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. A minha prenda, Joaquim Luís, a minha prenda. Onde é que está o meu presente? Mas que rica prenda tu me saíste. Oh, Carlinhos, a minha prenda. É logo à noite. Eu ontem fui a um hipermercado, que não vou dizer qual é, mas que meteram dinheiro na Holanda, e logo à entrada, do lado esquerdo, aparecem maçãs, cada uma a 99 cêntimos. Porquê? Porque cada maçã está envolvida numa caixa que tem o formato de um coração. E há pessoas que compram aquilo, que aquilo já estava meio vazio, a secção das maçãs curativas. Não é decorativas, mas é curativa de coração. Onde é que está a minha prenda, Carlos Bonaparte? A minha maçã. Vou-me abster de comentários. Muito bem. Como é que se encontra o Joaquim Pereira? Mal, muito mal. Pronto, como é que se encontra bem? É culpa do país, não é? Não, está meio doente. Estou meio... Principalmente as cordas vocais estão muito, muito apertadas. Não se nota muito hoje. Notou-se mais há dois, três dias agora. Está. É dos namorados, exaltou aí o seu amigo. Por acaso, sinceramente, até acho que este microfone pelo qual estamos, apesar de pensarmos dar um bocadinho de marca frigorífica, mas a verdade é que até tem uma melhor capacidade de captação. Portanto, acho que nos nossos ouvintes estarão ouvindo-nos melhor do que... em partes iguais, vá. E o Carlos Captação, como é que se encontra? Encontro-me bem, sentado, como aliás é a minha posição predileta. A minha predileta é deitado. Ah, é a minha não. Eu não gosto de deitado. Sobretudo no dia dos namorados, não é? Ah, sozinho. Para. Não percebo o seu, a sua definição de namoro, mas está aí. Mas sou eu é que sei. Só eu é que sei. Bem, nós ainda estamos... Está mesmo a acabar. Sim. A música acabou agora. A música que abriu este espaço está relacionada já com o primeiro tópico das conversas aleatórias 178, porque pela primeira vez um português teve direito a um Grammy. Isto aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. O seu nome, passo a citar, é André Allen Anjos. Aquele Allen no meio não parece português, mas pronto, até dá um tom, é um tom artístico. É a mãe que é holandesa. Ele que foi, ele está inserido no projeto, acho que até ele que fundou o RAC, R-A-C. O RAC fez uma mistura, este André Allen Anjos fez uma mistura de uma música do Bob Moses, sabe que é assim que se diz, Bob Moses? Moses. Chamada Tearing Me Up, e até pronto, teve direito a melhor mistura de música eletrónica, uma coisa assim. Teve direito ao Grammy e o André Allen Anjos é sim o primeiro português, descontando o Carlos Bonaparte, que conseguiu um Grammy. E no início da exibição tivemos direito a ouvir essa música, metade totalidade, metade assim como cenário de fundo, mais ou menos. Carlos Bonaparte surpreendido, chocado, a chorar quase. Contar uma piada. André Allen Anjos. Pronto, já me ri. Está bem. Perceberam? Eu percebi. Está bom, pronto. Até passa. Sim, não, podia ser pior. Podia ser, sei lá, Sporting. Ai, Jesus! Pronto, esta não foi tão boa. O que é que eu ia dizer? Pois não, normal. Isto... Normal? É, assim, normal, no sentido de que com a globalização todos os países têm uma maior capacidade de projeção e, portanto, os bons trabalhos que já se faziam antes e que se fazem agora... Tem, é uma diferença de que agora são conhecidos mais do que antes, porque agora há as tecnologias e... E ele está lá nos Estados Unidos já há alguns anos. Sim, também. Saiu daqui do Porto. E para não é só isso, se ele fosse, sei lá... Aí ele é de cá do Porto? Era, não sei se nasceu cá, mas estava cá no Porto. Se ele fosse, sei lá, José Castro, se ele fosse não sei o quê... Senhora, agora, pronto, Anjos, Angels, dá para fazer uma espécie de Angels. Yes. E depois tem Alan, portanto... Aquela, já que já tem aquela pinta para internacionalização, yes. E portanto tem uma maior propensão para ganhar Grammys. Isso, tu devias chamar Charles Bonas, é isso que queres dizer? É por aí. Sim. É por aí. E aqui o Joaquim, não consigo encontrar assim uma similaridade em inglês que o torne... Ken Lewis. Estás a ver como ele sabe? Mas o King, ai, que só King Kappa, de rei. Não, King. King. K-I-N. Kim é coreano, isso dá ars da Coreia Kappa... do Norte. Não, também pode ser... Também não, é Kim Jong-ho. K-I-N. Kim Lewis. Ai, Kim Lewis. Mais um bocado era o Carl Lewis, só doping. Bom, isto foi a música para abrir. O segundo tópico baseia-se numa notícia e muitos protestos, mas vamos passar o microfone ao Carlos. Carlos Bonaparte, e eu vou já, no final, se calhar, expandir um bocado a nossa visão, mas para já sentamos na Roménia. O que é que anda a acontecer? O que é que andou a acontecer neste dia, já que é nas últimas duas semanas, já não sei bem. O que é que anda a acontecer nas ruas romenas e assim, assim? Eu sabia que um dia me chegar a este assunto. Só que eu fui proibido de falar da Roménia há um ano, fui proibido de falar do assunto da Roménia. Portanto, o que é que eu posso dizer? Não consigo, confesso que me sinto indivíduo a falar da Roménia, mas o que posso dizer é que este assunto é um... Eu quase diria que é um não assunto, porque já não é válido, a lei já caiu, portanto, a lei que libertava alguns políticos e não só poder cometer crimes de corrupção até 44 mil euros, já caiu, portanto, esse assunto já foi há mais ou menos duas semanas, como disseste bem, mas atualmente esse assunto já ficou arrumado porque já, a lei já caiu. O que a minha questão é, a lei caiu, sim, a corrupção, o que eu pergunto é, nós estamos um bocado distantes geograficamente, e agora vir-me aqui para o King Lewis, não é um bocado mais comum do que noutros lados haver esses esquemas ali para os países do leste? Nós é que estamos longe e não nos apercebemos. As ex-Uniões Soviéticas, as ex-Jugoslávias. Eu não me quero armar em racista nem nada, mas uma coisa é certa, muitas coisas do leste são de arrepiar o cabelo. E no adiante. Já agora só acrescentar quem que... Quem tem pouco cabelo, então, já. Já agora só acrescentar que tanto a Polónia como a Roménia, onde se deram uns grandes problemas com governos, recentemente, não são nem os jugoslavos nem os soviéticos. Mas isso são os eslavos. São de lá, diz? São os eslavos, está bem, está bem. Mas não são, nunca fizeram parte. Não, eu estava a pensar em Rússias, em Ucrânias, em Letónias, às vezes, aí, em Jugoslávia, em Sérvias agora, mas aí, mas Croácias, Bulgárias, também não é? Sim, não, claro. Mas a Sérvia-Croácia, os grandes problemas da Sérvia-Croácia foram mais por questões territoriais, aliás, por questões territoriais, sim, normais, ou seja, foram as questões dos serbo-croatas, aliás, como é, por exemplo, a questão da Bósnia-Herzegovina, não é? A República serve-se cá da Então pronto, tiro o eixo de lá e eixo da União Soviética, abranjo a dizer da Áustria para lá. Pronto, assim já apanho os países que eu quero. A Bulgária, eu também sei que há muitos esquemas recorrentes e em quase todos os panoramas nacionais de volta para cá, volta não para tanto, lá, uma para mim, outra se para mim. Se calhar a única situação em que se poderia aqui reportar às repúblicas das soviéticas seria a Moldávia, mas ainda assim é uma questão mais pacífica, porque eles também são menos, portanto não conseguem fazer tanto basqueiro, é uma expressão portuense, tanto basqueiro. Eu tenho de ir ao meu dicionário. Basqueiro. O que é basqueiro? Basqueiro é dos vascos. Os vascos fizeram-te alguma coisa mal? Não, é bem observado. Basqueiro é ruído. Ah, é? É um calão, para dizer ruído. Eu quando chegar ao meu computador... É, mas basqueiro é... Basqueiro é ruído, pronto. É, sim, senhor. Quanto aos vascos, não me fizeram nada, mas eu conheço um vasco que me fez algumas coisas, portanto... Pronto, é um vasqueiro que... Ah, eu já estive a conversar com vascos e portaram-se muito bem comigo. Os vascos são um povo muito civilizado. Sim. Isto é incrível como é que da Roménia passámos para a Espanha. Assim, mas é verdade, atenção, eu acho que os vascos são um povo muito civilizado. Gosto muito deles e dos catalães. Exatamente, era isso que eu estava a pensar. E acho que a Europa precisaria de mais catalães e de vascos. Pronto, tirando aqueles que se faziam reventar, mas eles também já acabaram. Já se desmilitarizaram. Não é assim, eu acho que não é um assunto, e agora mais a sério, um pronto, tinha que dar a minha bicada, não é? Isto não levava a concha a vida toda. Daqui a 50 anos, cada vez a conversa ali, eu fui proibido há 50 anos de falar da Roménia. Pronto. Agora mais a sério, não é assim, eu acho que foi realmente uma situação que envergonhou muito a Roménia, aliás, a Roménia que recebeu um aviso de se não revogassem a lei, podiam ser expulsos da União Europeia. Chegamos a este ponto, uma reação também está aliás, também acho que foi por isso que a União Europeia a Roménia deixou cair, porque houve logo um aviso de, vamos dizer, quase, não direi, mas quase para a expulsão, ou seja, ou vocês mudam, ou vocês, se essa lei passa, vocês correm o risco de ser expulsos, porque vai contra tudo o que seja as regras de base da União Europeia. Tal como, aliás, a Polónia não recebeu esse pré-aviso porque a lei acabou também por ali para a frente e porque é a Polónia. E, aliás, a Polónia faz parte da União Europeia, não faz? Nem sei, pá. Eles agora são o quê? 30? Já nem sei quais é que estão. Eles são 28. Eles são 27. Não falem comigo porque nesses assuntos... Por acaso, é coisa que eu devia estar mais informado que eu não sei quais são os países que estão fora. É mais fácil ver quais são os que estão fora. Eu estou a leste. Exato. Muito bem. Não, mas é, acho que é um assunto que, claro que envergonha a Roménia, surpreendeu-me, aliás, a mim e a todos os romanos, mas atenção, gostei muito de ver, e eu gostava de ressalvar isso, não é as medidas em si, é os protestos que foram quase tão multitudinários como aqueles que assistimos em 1989, só que na altura, aliás, e essa é uma coisa que me faz lembrar muito do povo romeno, é a forma como eles acabaram com o ditador. Mataram-no e pronto. Acabou-se. Deste não se fala mais. Volta um bocado atrás, que daqui a um bocado vamos à palavra nova, mas protestos multi-quê? Multitudinários. Traduz aí ao computador. Não trouxe computador. Multi-quê? Multitudinários. Quer dizer, protestos com multidões. Escreva aí num papelzinho para quando chegar a casa verificar se está lá no dicionário, no seu computador. Por exemplo, o que é que faz um protesto multitudinário? Multitudinário? É assim que se diz? Multidão? De onde é que entrou tu? Multitudinário? A palavra em latim é multitudine, ou multitude, é alguma coisa assim de género. Multitudinário, muito bem. É. Mas, por exemplo, o que é que faz um protesto multitudinário? Faz muito o quê? basqueiro. Exatamente. Ora bem, enquanto Joaquim se entretém a escrever Monti, que é que eu sou letra, multitudinário, passemos à frase da semana que foi dita ontem pelo Francisco Almeida, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, a FENPROF, que falou à rádio, Antena Web, com certeza, e bem, disse que isto é uma forma de protesto contra a maneira como as escolas estão a ser geridas, e diziam que da maneira como está, ou seja, em que os diretores não há uma eleição por voto, são selecionados, como se fosse um comitê central do Partido Comunista, não. Da maneira como está, a Rainha Santa Isabel de Coimbra podia ser diretora de uma escola em Faro. Foi a frase dele. Bem, isso serve para pretexto, para eu questionar uma coisa. Joaquim Luís, já sabemos que... A que propósito? A que propósito o quê? A Rainha Santa ser... Porque ele estava a querer dizer que, como são seleções feitas com base no que os juízes querem, lá quem decide o comitê, podem colocar aqui um maluco de Gaia a gerir uma escola do Vila Real Santo António. Ah, pronto, já percebi. Pronto, mas ele, foi, como estava em Coimbra, disse a Rainha Santa Isabel de Coimbra poderia ser diretora de uma escola em Faro. Bom, isto foi a frase que me ficou, mas isto, o assunto em si faz-me pensar em duas coisas. Primeiro, será que é mesmo assim? Será que há pequenos queixam-se que o regime atual, depois de um inquérito feito, não sei o quê, o regime atual de gestão de escolas é antidemocrático. Isto porquê? Porque está centrado numa figura que é o diretor da escola. E devia ser uma gestão colegial, acho que foi assim que eles disseram, ou seja, várias pessoas a formar uma comissão. Primeiro eu questiono se é realmente mau estar um diretor à frente de uma escola. Ou seja, estamos na época também do protesto, falar, mas depois fazer faz pouco. Aqui o Dom Duarte que o diga, o King Lewis. Mas na época de protesto, protesta-se até com o diretor da escola, de maneira como soube. E segundo, é exatamente este ponto. Chegámos a um ponto em que protesta-se com tudo, faz um inquérito, duas semanas, acho que foi duas semanas depois, já se está a querer uma reivindicação nacional, a querer mudar. O King Lewis acha que é mau, ou seja, acha que é antidemocrático estar um diretor, uma pessoa à frente de uma escola. Estou eu a questionar, verdadeiramente. Eu concordo em absoluto que haja um diretor. Mas também concordo que à volta dele tenha um colégio para gerir os pormenores para a boa gerência da escola. Mas isso claro que há. Não vou dizer em todas. Olha, eu e o Carlos tivemos há pouco tempo, duas vezes até, numa escola, em que falamos com o diretor. Mas há a vice-diretora e há o vice, não sei o quê. Ele mesmo em frente ao gabinete dele. Tem lá mais três pessoas e depois, claro, há responsável pelo teatro, há responsável pelo desporto, não sei o quê. Carlos, o que é que acha desta Rainha Santa Isabel? Eu acho que... Eu não sei quem é que é este Francisco Almeida, confesso que não estou agora a associar. É da FENPROF. Pronto, mas eu acho que muito... Aliás, o motivo pelo qual os sindicatos se descredibilizaram de alguma maneira é porque reclamam por tudo e por nada, só pensam nas conveniências. Eu acho que os sindicatos, de um modo geral, são mais antidemocráticos do que a gestão que é feita pelos governos. Três pontos de aprovação. Atenção que isto não é um sindicato, é uma federação nacional. Não há sindicato no nome. É quase a mesma coisa. Porque o que eles podem ter, podem ser uma federação, mas aquilo que eles, como eles se comportam, é quase como um sindicato. É fazer basqueiro. Sim, essencialmente é isso. E os sindicatos e as federações, isso tudo para mim... É a mesma coisa, só muda o nome. Para mim é a mesma coisa. E então, quer dizer, eu acho que mais antidemocrático do que isso, só mesmo a FENPROF e os GTs e CGTPs e outras federações do género. Pronto. Porque aí, ou estás connosco ou estás contra nós. É democracia. Enquanto os governos, de um modo geral, é olha... ou estás connosco, concordas, não sei quê, ou não estás connosco, mas porquê é que não estás? Porquê é que discordas? Não é? Por isso é que, em vários aspectos, há uma chamada concertação social. Claro que isso é mais sentido com os sindicatos assim designados, mas para todos os efeitos há sempre um interesse em ouvir outras as federações, e não é a primeira vez que foi ao Parlamento. Aqui a questão é isto. Aliás, há dois problemas graves aqui. O primeiro é que eu acho que é esse. E o segundo é, hoje em dia, qualquer badameco pode falar. Pode fazer basqueiro. Exatamente. Puxei mais banda meco, mas por acaso. É certo que eu, já é. Sou muito velhinho, mas sindicatos, intersindicais, UGTs, isso tudo para mim. Isso, não, isso foi um som com a boca do King no Lewis, a de cima. Ei, passámos. É, assim, não, mas gostei dessa do Vodamec fazer basqueiro. Sim, senhor. Exatamente. Podia ser a frase. Já escreveu aí no bloco? Já. Vamos à palavra nova da semana, que eu ouvi várias vezes e até estive atento a perceber. A palavra nova é, não é uma, são duas. Direito premial. Ora bem, isto já não é de agora. No Brasil já se faz há algum tempo. Em Portugal também já tem sido referido há algum tempo. Mas, aparentemente, começou ontem o processo em que isto vai ser aplicado, ou pode ser aplicado pela primeira vez. Estamos a falar de quê? Dos vistos dourados. Que isto mete para aqui uma verdadeira teia. Que, sim, que eu ontem, vocês acreditem, que eu estive atento à RTP e eu vi lá as imagens e o homem, a mulher a falar, a acompanhar o qual é o esquema disto. Isto pareceu uma série de Fox Crime. Que isto... Mete o Figueiredo, mete o La La Land, que não é o filme, é o La La Castro. Mete o outro, ou seja, faço um favorito, faço para mim, depois dou a volta, vou ali para um banco, não sei o quê. Depois a polícia percebe-se, vai fazer uma busca surpresa, mas no dia anterior um inspetor manda uma mensagem para eles a dizer aquilo pode acontecer amanhã, os homens vão lá, pedem aos especialistas informáticos para apagar o computador, mas a polícia, que sabe mais do que eles, chega lá e consegue recuperar os dados e mesmo assim consegue com as provas. Isto aqui anda ali às voltas, isto já são 21 arguídos que se saibam para já. Que isto pode aqui, portugueses e chineses podem estar aqui envolvidos numa coisa mesmo à grande e envolver milhões e muitos favores. Bom, direito premial, que é isto? O Ministério Público admitiu ontem mesmo, no início, em julgamento, no início em tribunal do caso do juiz Dourado. Curiosamente, a polícia, quando iniciou esta operação, chamava-se Operação Labirinto. Acho que não foi sem querer. E o direito premial, ou seja, acho que no Brasil é delação premial, uma coisa assim. Que dá-se uma recompensa, atenua-se a pena a quem colaborar com as autoridades. É esta a expressão, dar um prémio, dar direito a prémio, e o prémio deverá ser menos tempo na cadeia, em princípio, ou certas... Multas serem reduzidas. Ou então, como é que eu... Qual é a palavra que eu quero dizer? Certos favorecimentos em certos processos, ou não sei, sim, processos, porque aquilo é mais que um, cada pessoa. O que é que acham disto? O direito premial, no fundo, é premiar quem cometeu um crime, mas está a ajudar com as autoridades. Isto levanta-se aqui ainda hoje, reparem o quão interessado eu estive neste assunto. Eu hoje fui ver uma tese de doutoramento, 2013, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, precisamente sobre o direito premial na justiça portuguesa. E logo no início levanta a questão fundamental, que isto, pelo menos para mim, isto não é um bocado, pode ser um bocado, na opinião de Vossas Excelências, antiético, ou seja, a ética jurídica está a ajudar quem cometeu um crime, apesar de estar a colaborar com as autoridades. E o que é isto a colaborar com as autoridades? É confessar o que fez, é dizer quem esteve envolvido, quando, onde, ou seja, dar pormenores que a polícia não consegue descobrir. Mas, no fundo, a pessoa que colabora não deixou de cometer o crime como os outros. Ou igual, ou menor, ou muitas vezes pior pode que os outros. Pode ter a pena aplicada, aliviada, mas como é tem que é sempre de pagar alguma coisa. Como é que é isto de dar um prémio a quem cometeu um crime e está a ajudar com as autoridades? Não, está opa, certo, está incerto, está mais ou menos... A questão não é dar a prémio a quem cometeu um crime, a questão de dar o prémio é quem está a ajudar a desvendar o resto do caso. Mas cometeu o crime não é mesmo. E vai pagar por ele, vai ter um atenuante, porque entretanto... colaborou, mas atenção, porque essa atenuante, ela de certa maneira, ainda que de forma não oficial, mas já existia. Nós conhecemos muitas penas, por exemplo, em que depois até acabou por ter aquela atenuante porque não sei o quê. Agora, o que acontece aqui é que neste caso, repara, o direito premial já existia, não oficializado, não nominado. A questão é que, apesar de não haver essa nomenclatura, temos aqui uma situação de que é quase obrigatório que assim aconteça, porque estas pessoas têm todo um esquema tão bem montado que eles sozinhos muito dificilmente conseguirão chegar ao cerne da questão. Portanto, é quase... É verdade que é uma espécie, não diria um rebaixamento, mas uma coisa assim de género, das autoridades portuguesas, e não só, mas acima de todas as portuguesas, são aquelas que estão envolvidas na investigação, aos que cometeram um crime, mas ao mesmo tempo vão lucrar com isso, e vão lucrar com isso elas, vão lucrar com isso os portugueses, também, enfim, não é? Quanto mais conseguimos combater a corrupção, melhor ainda, e não é só isso. vão também aprender ou apreender algum conhecimento para situações futuras. Mas atenção, eu acho que este direito premial devia ser abrangido a outras instâncias, isto é, pessoas que saibam de crimes que estão a ser cometidos, que, sabendo deles, podem ser consideradas cúmplices se forem apanhadas num processo. Antes de que isso aconteça, essas pessoas, e antes até de que o Estado tenha a noção da dimensão dos problemas, e digo isto não só em termos económicos, mas também noutros aspectos, crimes de maus-tratos, crimes, etc., que, por exemplo, esta funcionária de um lar ali de Vila Real, de um lar, não, de uma IPSS, Vila Real, Laura, qualquer coisa, Laura Ferreira, devia, por exemplo, também ter um direito premial. Ela não era cúmplice porque ela denunciou o crime quando assistiu a ele, mas devia ter um direito premial, e acho que nesse aspecto, se nós conseguíssemos arrancar com isso, mas atenção, ter provas, não é só fazer denúncia, que senão isso era os antigos bufos. Não, estou fazendo, portanto, denúncia com provas. E aí as coisas deviam ser, no fundo, portanto, mediante o desenrolar do processo, haver um direito premial em uma ou duas instâncias, isto é, bem, realmente as denúncias eram credíveis, as provas eram credíveis, mas não ficou nada provado, mas pronto, a pessoa recebe uma compensação qualquer pelo trabalho que fez, e se porventura se o processo ficar concluído e for correspondente à denúncia, então a pessoa recebe mais. Eu acho que se nós conseguíssemos implementar um sistema desses, eu acho que isso é o único no mundo a acontecer, acho que um sistema desses seria um grande revés para todos aqueles que querem cometer crimes, especialmente os de corrupção. E atenção que a corrupção não é só aos milhões, também há aos milhares e às centenas. Eu penso, eu, na minha ignorância de leis, que mesmo naquelas leis de crimes e tal, que quando um dos criminosos desabafa e conta tudo à polícia, que foi isto, assim, assim, assim, que esses flaninhos também tenham uma pena aliviada. Penso eu, não sei. Tem, mas aqui é um bocadinho reconhecer, oficializar aquilo que já era praticado. É o próprio Ministério que vai dizer. É quase, por exemplo, como aqueles 15 dias que as lojas dão. Vamos imaginar, aqueles 15 dias que as lojas dão para o cliente ter a hipótese de trocar o produto. Vamos agora imaginar que isso era oficializado como uma coisa que passaria a ser obrigatória. Ou seja, é um bocado comum isso. Ou seja, não é obrigatório, as empresas não têm que fazer, mas por não a fazem. Mas de repente aquilo passaria a ser obrigatório. É um bocado como isso. O direito premial já existe, um bocado por vontade própria dos processandos, mas para todos os efeitos agora passaria a ser uma coisa legislada e, portanto, obrigatória. E já na reta final, há aqui um registro relacionado com o desporto. O registro é auditivo e visual, porque um foi na rádio, outro foi na televisão. Ontem, ouvi num espaço curto de tempo, será, num espaço de 5 horas, duas deixas muito interessantes relacionadas com o futebol português, por parte de jornalistas, e ambos da mesma casa, que não vou dizer qual é, mas tenho uma sede na Montavista. E a primeira foi logo manhã, numa síntese às 8h30 da manhã, acho eu, de desporto, a dizerem que na noite anterior o Sporting de Braga tinha empatado no estádio do Bessa com o Boa Vista 1-1 e assim perdeu a possibilidade de ganhar 3 pontos e já sente o Guimarães mais perto, apesar do Guimarães ter perdido em casa com o Porto 1-0. Poucas horas depois, logo a abrir a introdução para o resumo do Moreirense Sporting, o Sporting esteve a perder duas vezes, mas conseguiu dar a volta, ganhou ao Moreirense e, por isso, mantém o terceiro lugar. Porque se tivesse perdido, descia para sexto, era? Há estas coisas que são básicas e não sei, as pessoas... É assim, eu compreendia, por exemplo, Boa Vista Braga, a comparação com Guimarães. O jogo tinha acabado há 30 segundos e o homem ainda estava ali, não sei o quê. E ele estava a falar, na segunda de manhã, de um jogo que tinha sido no domingo ao fim da tarde. E dizem-se estas coisas, quer dizer, o Braga empata, ganha um ponto. O Guimarães perde, ganha 0 pontos. E o Guimarães está mais perto do Braga? E é um próprio a dizer, o Braga já sente o Guimarães mais perto, apesar da derrota em casa. Mas espera aí, mas o próximo jogo não é Braga-Guimarães, o Guimarães-Braga? Sei lá, é porque eu acho que é, e se for assim... Não, é Braga-Benfica. É, pois é, Braga-Benfica. Está bem, Braga-Benfica. Se calhar sendo que é mais perto, porque eles estão a partir do princípio que o Benfica ganhar ao Braga. Eu também espero que sim. Eu sinceramente. Ou se calhar houve ali uma movimentação das placas tectónicas que aproximaram as duas cidades. Ah! É provável. Sinceramente, isto de locutores ou de jornalistas é cada pontapé na pedra. Há coisas que são indiretas e que saem, até nós saem. Mas aqui um nota-se que é para dar emoção, um género. O Braga empatou no Boa Vista e sente o Guimarães mais perto. O Guimarães perdeu. Quer dizer, é só para criar coisas onde não existem. Sim, é que se fosse... E o Sporting mantém o terceiro lugar. Está tão em crise porque se perdesse continuava o terceiro lugar. Sim. Pois, é daquelas coisas... Sem comentários. Mas agora deixa-me só falar aqui uma coisa que eu andei a ver neste domingo, quando vi o Sporting a perder 1-0 e depois a perder 2-1. Eu andei aqui nos dados, aqui a pesquisar, encontrei uma coisa incrível. Na altura lembro-me disso perfeitamente, mas não tinha noção, agora tenho uma noção melhor das coisas. O Sporting chegou o Sporting acabou a época de 2011-2012, não estou em erro, a 30 em sexto, a 30 e tal pontos, 36 acho que foi do Benfica. Ou do Porto, foi do Porto, foi quando o Porto foi campeão. Foi na época em que o Rio Ave ficou à frente do Sporting. Quando o... E atenção, porque à 21ª, isso foi o que eu fui ver. À 21ª jornada, o Sporting ainda estava em décimo. E acabou em oitavo. Acabou em sexto. Em sexto, não pode ter sido, foi o Rio Ave. Então acabou em sétimo. Já foi em sétimo, sim. Assim, caramba. Mais um bocadinho de chiam, que pena. Mais um bocadão. Se ficou a 36 pontos o primeiro, também deve ter ficado para aí 30 pontos. Mas à décima jornada, estava no décimo lugar. Sabes? Então, 5 vitórias, 8 derrotas, 8 empates e 8 derrotas. É bom. Ora bem, já outra vez, já passámos a meia hora com a música, mas vamos fechar mais uma vez passando o microfone para o Carlos. Foi ontem. É que ontem foi o Dia Mundial da Rádio. E este é o momento, Carlos Bonaparte. O que é que... A palavra rádio, o que é que te diz? Olha, antes de falar da palavra rádio, eu só dizer uma coisa com respeito à rádio, efetivamente, e ao dia. Eu fiquei muito triste, porque eu ouvi muitas críticas à rádio em Portugal nos últimos anos. Mas eu vi muitas críticas, muitas com as quais de facto concordo, outras com as quais eu realmente não consigo perceber. Dizer que em Portugal não há nenhuma rádio que se aproveite, dizer que o que temos são retalhos de rádio, que não há rádio, e ouvir isto da boca de alguns ex-locutores, eu fico realmente, eu quase que me sinto revoltado, porque é daquelas coisas, quer dizer, a rádio de facto mudou, eu acho que mudou para pior, mas eu lembro de uma pessoa que me disse que disse que hoje os MP3 ocupam um lugar onde antes estava um rádio. À custa de quê? Downloads ilegais. Porque as pessoas não vão estar a comprar CDs para pôr num MP3, vão baixar as musiquinhas da internet, ponho no seu MP3, rádio, lixa-te. Em vez, por exemplo, de pedirem as músicas na rádio, que era uma coisa que se fazia antes. Muito da culpa das piorias da rádio não é só de quem as faz, também de quem as ouve ou de quem encontrou um facilitismo maior para só ouvir as músicas que gosta. E depois eu acho que há muita coisa boa na rádio portuguesa. Infelizmente, pela primeira vez em 7 anos, eu não posso ser que a Antena seja a rádio que eu mais ouço, porque não estamos num momento, foram mais ou menos 3 meses de muitos problemas técnicos, muita paragem, muita, não total, mas quase, muitas vezes. Não é realmente o melhor momento da Antena Web, mas eu acho que, seja na Antena 1, seja na Rádio Renascença, seja em rádios locais, como a Rádio Radar em Setúbal, eu acho que há muita coisa boa na rádio portuguesa. Só não ouve quem não quer e só critica quem realmente não quer ouvir. Portanto, e muito menos quem só fica pela crítica, quem não faz mais do que isso. Quem só fica pela crítica, porque criticar é fácil, criticar é simples, criticar é engraçado, é divertido, pronto. Para mim, rádio. Rádio para mim é a mesma coisa que vida. Porque, como é que eu posso dizer isto? Rádio, aliás, a própria ONU reconheceu que é o órgão de comunicação, ainda é o órgão de comunicação mais transportável, mais utilizado, sei lá, ainda é assim, porque a televisão hoje em dia é sempre mais caro. Nós não vamos ali à casa do euro e meio comprar uma televisão. Não. Vamos ali à casa do euro e meio comprar um rádio. Dá. Não é grande coisa, de facto. Ela varia ali a meio ano, nem tanto. Mas dá. Uma televisão não. A gente, uma televisão é hoje até mais cara do que era há 20 anos. Comparativamente àquilo que era o salário mínimo, hoje uma televisão boa, que está na moda e tudo mais, ela consegue ser mais cara e durar menos tempo, que é uma coisa incrível. Um rádio? Não. Eu acho que o rádio continua a ser... agora, o rádio tem que se reinventar, perdeu-se um bocadinho, desorientou-se um bocadinho, porque teve dois concorrentes de peso, a massificação da televisão e o surgimento da rádio na internet, e também o surgimento dos MP3, portanto foram três coisas contra uma, e a rádio assim tem-se aguentado. Já agora, não sei se vocês se souberam disso, a Noruega desligou o sinal FM neste ano. Em 16 de janeiro deste ano, desligou o sinal FM. Lembro de ver o anúncio para aí há 2 anos, não sabia que era agora que ia ser aplicado. Eu acho que eles se vão arrepender profundamente, porque é verdade que em casa muitas pessoas, a maior parte das pessoas que ouvem é rádio na internet, mas atenção que um aparelho para ter internet não é tão barato como um aparelho como um transmissor de rádio. Mas tu sabes como é que é o nível de vida na Noruega, não sabes? Eu sei, e eu sei que é, eu sei, mas... É um contexto diferente. Mas a verdade também é que, sim, é um contexto diferente, mas eu continuo a achar, bem, também sim, também cá a rádio digital simplesmente não pegou, não é? A Antena 1 até teve a transmissão em DAB, acho que é assim que se chama, não é? Em quê? Acho que é DAB que se chama, digital, okay. Não sei o quê, áudio, é isso, digital audio broadcasting. Teve o formato em DAB, mas não resultou, eles acabaram, e a rádio digital hoje em dia... Em muitos países é muito importante. E estas até é mais importante do que a própria rádio analógica. Mas para mim, rádio, um sinónimo que encontraria para rádio era vida. Eu só meterei uma parte de uma palavra de duas cajadadas. Falaste aí. De quem é a culpa? Uma parte é de quem faz rádio. Quem faz televisão. Mas temos de concordar que estão condicionados para terem audiências em seguir os ditames da população em geral. E a população em geral o que é que quer? É pimbas e telenovelas e não sei o quê. Agora não é pimbas, agora é kizomba. Ah, isso não sei o quê. É um ritmo africano. O King Lewis gosta mais pimbas em dias namorados. Mas... Cada um tem aquilo que merece. O triste é que por causa de uns pagarem os outros. Mas se puseres numa... Por exemplo, a Antena... Eu não tenho ouvido na Antena de hoje. Por acaso também tem sido poucas vezes. Música sinfónica. Não tenho ouvido. Também pode ser culpa minha. Mas uma pessoa que liga a Antena 1, liga a Rádio Comercial, liga assim, é pá. É o que as pessoas gostam daquelas coisas que eles fazem. Atenção, mas também é isso. Antena 2 é um grande transmissor de cultura, seja em teatro, seja... E quem é que ouve? Pois. Portanto, não dá. Mas é mais fácil reclamar do que não se faz nada bom na televisão ou na rádio. É mais fácil reclamar. Pois. E depois, não é só isso. Por exemplo, quem eu volto a reforçar essa rádio porque acho que é uma rádio interessante. Aliás, essas duas. Rádio Radar e Rádio Universitária do Minho. Tenho muitos programas. Aliás, até posso citar outra online, para quem quiser. Rádio Zero. Zero não existe. Exatamente. Não, o zero existe. O número zero existe. Mas é o vácuo. Não sei se é o vácuo. Olha, o vácuo. Já se está a sentir um vácuo aqui. Mas, no meio. Eu depois... Já está. Mas eu depois quero conversar outra coisa. Mas eles efetivamente... Também têm muitos programas muito interessantes sobre cinema, mesmo assim, um bocadinho cá está, como Antena 1 e como outros projetos também FM. Portanto, antes de criticarem, o conselho que eu dou é passem pelas rádios portuguesas na internet, que hoje a maior parte está na internet, passem pelas rádios online, que também há boas rádios na internet, portuguesas inclusive. Eu estou mal, não tenho internet. Pronto, mas assim tem o que se chama de dial, não é? Tem ali as frequências modeladas, porque há poucas, tem as frequências modeladas e pode vai encontrar certamente coisas que gosta, ou na Antena 1, ou na Antena 2, ou na M80, ou na Rádio Clube do Amarante, ou uma coisa qualquer, mas vai encontrar porque hoje em dia temos para todos os gostos. Felizmente, Portugal até é um país muito democrático em rádios. Muito pior está o Brasil, em que é sertanejo e funk para tudo quanto é lado, e o resto quase que fica. Aliás, há rádios que duraram. Há uma rádio que era a Rádio MPB, a MPB-FM, que fechou, passou para a Rádio Web, porque não tinha como se aguentar financeiramente, porque então agora o que as pessoas querem é apenas e só funk e sertanejo. Pronto. Quase. Claro. E como o povo é que manda, fecha-se tudo e vamos só ouvir isto e ver isto. Mas o povo é sereno. É. Bom, vamos lá para o Benfica, Bom Spiel Verein, Borussia Dortmund. Estou a ler uma coisa que está ali. E voltaremos para a semana já sem Dias dos Namorados. Agora vamos pimbar para o Dia dos Namorados. Bom, é? Ah, falta aí o fecheiro. Jogo de bola. Enquanto o Carlos trata aqui da saída. É jogo do futebol entre o Benfica e o Borussia. Não, o Carlos vai dizer quanto é que vai ficar. E vai acertar, com certeza. O Spielberg. Ora bem, eu não quero ser otimista. Não quero, mas eu acho que o Benfica vai empatar 1-1. Muito bem. Voltaremos. 2-8. Ou 7. Para mim é 8, porque eu volto na terça-feira e não volto na segunda. Exato. Então, foi um gosto. Que e é até... carnaval. É carnaval. Não, é daqui a 2 semanas o carnaval. Foi um gosto e até à próxima. E bom Spiel Verein. Muito boa tarde. Como é que se... Dankeschön.